Bom dia a todos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. Manhã um pouco fria, mas não vai nos faltar o calor no coração, a esperança em nossa mente e a fé ardente que é capaz de dissipar qualquer gelo na alma. Tem fases na vida que são difíceis mesmo, não é assim? Tem períodos que a própria natureza nos mostra que é necessário maior cuidado, maior recolhimento. E o homem vem enfrentando esses ciclos da natureza há muito tempo. O homem aprendeu a lidar com tantos desafios do mundo e Deus lhe deu a inteligência para que ele pudesse aprender a fazer agasalhos, abrigos. E o homem vem vencendo essa luta contra a natureza já há milhares de anos. Estimam os pesquisadores da evolução humana que a nossa humanidade está aqui na Terra evoluindo já por volta de uns 200 mil anos. E quanto progresso material nós conquistamos, não é? Quantas realizações o homem conseguiu? Ele conseguiu aprender a sair dessa casa planetária da Terra, embora ele não possa ir muito longe ainda, mas ele vem desenvolvendo com inteligência todos esses recursos. Doenças que antes levavam o homem à morte, por volta aí dos 35 anos, 30 anos mais ou menos, era a expectativa de vida da humanidade lá no início da sua evolução. Hoje elas são doenças facilmente curadas, facilmente elas são resolvidas. O homem aprendeu a guardar os alimentos para vencer os períodos de escassez, de seca. Então nós percebemos, se formos falar aqui, nós passaremos o domingo inteiro falando de quantas coisas incríveis que a inteligência humana nos possibilita, o quanto ela nos levou a realizações. Nós vamos ver que nós temos um grande poder, uma grande capacidade de superação de muitos problemas. Mas alguém um pouco pessimista poderia dizer, mas Antenor, o mundo ainda tem tantos problemas. Tem pessoas que ainda morrem de frio, de fome. Tem pessoas que, com tanta cultura que o homem desenvolveu, ainda tem a sua mente viciada por tantas ideias inferiores. E isso são situações inegáveis. Realmente elas existem ainda no mundo. Mas elas não tiram do homem esse grande mérito que ele conquistou, de ser um ser que vem ao longo do tempo evoluindo e se transformando e transformando o planeta. E um dia nós teremos todas essas situações solucionadas da Terra. Nós veremos a prosperidade para toda a humanidade. Nós veremos a fartura para todos. Isso é um fato inegável, indiscutível. Porque nós já vivemos períodos muito piores, em que a fome era muito mais generalizada, as epidemias eram incuráveis, então vinha uma epidemia, devastava uma população inteira. Mas nós vemos que essas dificuldades foram criando para o homem o quê? Uma força de impulsioná-lo a buscar soluções. Muitos pensam que essa força se deveu apenas à inteligência do homem. Apenas o homem, na busca da solução dos seus problemas, ele conseguiu superar. Mas não é bem assim. Na verdade, nós sabemos, por informações do mundo espiritual, que houve intervenções inúmeras na evolução humana, a vinda de espíritos mais inteligentes reencarnando aqui junto da população de inteligência ainda atrasada que estava evoluindo na Terra, trouxeram inúmeros conhecimentos. Desde aquele primeiro que pensou no fogo como uma forma de se aquecer, preparar o alimento e se defender das feras, até aquele que inventou a roda, mais tarde o que inventou e descobriu inúmeros engenhos, mais tarde a aplicação da eletricidade, inúmeros aparelhos que o homem passou a produzir, a descoberta dos medicamentos, todos eles foram mentes que, estando um pouco mais avançadas, um pouco mais evoluídos intelectualmente, vieram para estar aqui junto de nós, eles que já tinham realizado seus aprendizados em outros mundos e em outras experiências do mundo espiritual, vieram para trazer impulso para a nossa evolução. E muitos dos espíritos que começaram sua evolução nesse planeta também desenvolveram a sua inteligência. Também puderam contribuir nesse grande progresso que a humanidade enfrenta. Nós temos ainda muitos problemas. E se nós passarmos para as nossas vidas, para as nossas experiências pessoais, nós vamos ver também que nós enfrentamos desafios e lutas todos os dias, não é assim? Todos os dias nós temos que acordar e enfrentar inúmeros problemas. Às vezes o problema está dentro do lar, é aquele familiar difícil. Às vezes o problema é fora, é aquele emprego dificílimo de mantermos, porque ali encontramos pessoas que nos trazem muitos desafios. Às vezes são as dificuldades financeiras que nós enfrentamos, às vezes é a doença, às vezes é uma série de problemas. Às vezes são os traumas que nós carregamos, as insatisfações, as inconformações ao longo da vida. E há momentos que nós pensamos que seria melhor desistir, seria melhor largar tudo e partirmos para uma outra vida, abandonando compromissos todos que nós temos aqui na Terra, ou pensando até mesmo em voltar para a vida espiritual, para aqueles que acreditam. Porque tem aqueles que acham que não existe nada além da vida material e pensam na morte como uma solução definitiva para o sofrimento. Muitas pessoas têm sofrimentos muito grandes realmente. São provas dificílimas. Mas quando nós analisamos a maioria das dificuldades que as pessoas dizem que são intransponíveis, que são problemas insolúveis, nós vamos perceber que eles não são tão assim. Que não são dificuldades tão difíceis assim de serem vencidas. Muitas vezes ela é uma grande dificuldade porque nós a estamos encarando de uma forma. E uma das formas que o homem encara as dificuldades é sempre dizendo que ele foi injustiçado. É sempre dizendo que ele não recebeu o que merecia e que isso lhe dá o direito de abandonar aquela experiência. Lhe dá o direito de deixar para lá. Muitos dizem assim: não foi a vida que eu pedi a Deus, não é a família que eu pedi, não é o trabalho que eu pedi, não é a experiência que eu queria. E realmente nós temos muitas situações que nós mesmos buscamos. Não era o que queríamos, mas é aquilo que nós fizemos acontecer na vida. São as experiências que nós procuramos através das escolhas que fomos fazendo uma a uma. Fomos pedindo e fomos buscando isso de formas diversas. Há pessoas que, por exemplo, enfrentam muitas dificuldades financeiras porque elas fizeram escolhas. Por exemplo, gastar mais do que podiam. Motivadas muitas vezes pela vaidade, motivadas muitas vezes por um orgulho, elas buscam experiências difíceis porque elas contraem dívidas que pesam muito a elas, que são difíceis de serem saudadas depois. Ou são pessoas que encontram conflitos com as outras, por quê? Elas não aprenderam a controlar, por exemplo, a sua língua, e falam coisas indevidas, que ferem, machucam o outro, e aí cria uma reação dele, em que ele se torna um inimigo. Quantos conflitos familiares não existem porque nós não aprendemos a dominar a língua? Nós não aprendemos a falar o que é realmente necessário e assegurar o que não é necessário. Criamos mágoa e ressentimento no outro, distanciamento. E aí nós vamos percebendo que muitos problemas nós vamos ou criando ou alimentando ao longo da vida. Não é fácil fazer essa análise, porque nós temos uma tendência natural de sempre nos sentirmos injustiçados. Pode ser por questões culturais, a educação que nós recebemos dentro de casa, que sempre nos leva a pensar que a culpa é dos outros. E muitos fazem isso hoje em dia. Eu, como trabalho na educação, eu vejo pais que veem seus filhos com condutas absolutamente reprováveis, estão sempre defendendo-os, estão sempre dizendo que seu filho está certo, sempre encontrando uma desculpa, porque eles se sentem ali na obrigação de defender os seus filhos, até de uma forma que seja prejudicial a eles mesmos. Então nós temos muitas vezes a educação reforçando esse comportamento infeliz de nos fazermos ou de nos levarmos a sentirmos que nós somos injustiçados pelo mundo. Então nós temos que refletir sempre se a nossa visão sobre a nossa vida não é fundamentada nessa formação, nessa educação familiar que nós recebemos, de pais que supervalorizaram as nossas realizações, que sempre nos incentivaram de maneira negativa, nos dizendo que nós éramos melhores do que os outros, que nós sempre mereceríamos mais que os outros, porque nós somos mais. E muitos pais estão hoje reforçando isso nos filhos. Estão criando pessoas que no futuro serão muito inconformadas com a vida, porque elas não serão capazes de interpretar situações difíceis. Elas não serão capazes de perceber que as experiências desafiadoras da vida, elas representam para nós, na verdade, grandes oportunidades de elevação, grandes oportunidades de crescimento, grandes oportunidades de transformação. E nós, muitas vezes, queremos fugir das experiências desafiadoras da vida, veja que eu não estou dizendo difíceis, mas desafiadoras. Nós queremos fugir dessas experiências porque nós achamos que elas não nos são devidas, que elas não cabem a nós, que não fazem parte da nossa experiência, que nós teremos que necessariamente ter uma vida sempre de satisfação, de contentamento, de prazer e de bem-estar. Essa ideia ilusória, ela nos é muitas vezes colocada pelos meios de comunicação, pela cultura que circula nas conversas entre as pessoas, de que a nossa experiência aqui no mundo é para ser sempre prazerosa, sempre de satisfação. E nós, quando analisamos a nossa condição aqui material, podemos dizer que é impossível alguém estar sempre satisfeito. O mundo material, ele não oferece condições para isso. Mesmo quando tudo é ideal, mesmo quando tudo está muito bem, nós nunca nos sentimos permanentemente felizes. Porque essa concepção equivocada que nós temos, ela decorre de uma cultura que nós trazemos, não só dessa vida, mas de vidas passadas também. E decorre também da nossa imperfeição como espíritos em evolução, de interpretarmos o que significa a realidade espiritual, ou melhor, a realidade material. Nós temos a ideia de que a vida material é a única vida que nós temos. É o pensamento materialista que predomina muitas vezes em nós. Que tudo que nós teremos para ser felizes será apenas esta oportunidade, porque não há outra. Então, o que que nós imaginamos? Que a vida tem que ser feliz obrigatoriamente. E aí começam a vir os problemas. Porque nós corremos tanto atrás dessa felicidade, corremos tanto atrás apenas de situações positivas, e ao longo da vida nós vamos descobrindo que isso é impossível. Que não dá para viver satisfeito permanentemente. Que não dá para a gente ser feliz todos os dias. Que não dá para a gente desfrutar de situações favoráveis o tempo todo. E até hoje tem pessoas vendendo essa ideia de forma intensa nos meios de comunicação. Dizendo que se você fizer tal coisa, seguir tal coisa, você vai ser permanentemente feliz. Isso é uma grande ilusão. Vendem essa ilusão porque há outros interesses por trás disso. Há um interesse muito grande de que as pessoas consumam. Consumam bens materiais, consumam bens culturais, consumam bens espirituais, entre aspas. Se eu fizer isso e consumir essa ideia, esse produto, essa situação, essa experiência, eu serei feliz. Mas eles não explicam exatamente que eles estão fazendo, na verdade, uma troca, uma venda de que você pode comprar essa felicidade permanente. E não há órgão de defesa do consumidor para essa situação. Um dia nós descobrimos que nós enfrentaremos sempre desafios na vida, sempre enfrentaremos problemas, sempre. E isso não nos deve ser um peso, não deve ser para nós uma carga de aflição. Deve ser, na verdade, a revelação do que significa a vida terrena. Uma vida de grande aprendizado, de grandes experiências, de oportunidade de autoconhecimento, de autotransformação. A vida terrena, ela deve ser para o espírito encarnado essa grande experiência em que ele vai alternando experiências prazerosas, porque também não nos é interditado, não nos é proibido usufruir da felicidade no mundo. Também podemos buscá-la e conquistá-la. O que não podemos ter é a ilusão de que ela sempre será perene e constante. Mesmo porque nós ainda não temos capacidade interior, mental, emocional, de viver permanentemente em um estado de uma alegria de grande elevação. Nós não temos estrutura ainda para isso. Nós não sabemos ainda o que é isso. Muitas vezes nós nem podemos experimentar grandes experiências espirituais porque nós não suportaríamos pensar que ao retornar à nossa vida material, a gente poderia, a gente teria que viver com a saudade dessa grande alegria, dessa grande felicidade, que só é possível num plano de existência que não é o do mundo material, que está além ainda do mundo espiritual mais próximo da Terra. Então nós nem podemos usufruir dessa grande alegria ainda. Nós temos que aprender, então, na experiência terrena, que a nossa vida ela é composta de momentos que se alternam. Momentos de satisfação, de bem-estar, de prazer e momentos desafiadores. Momentos que são aprendizados. Momentos que são verdadeiras escadas de elevação. E devemos entender que cada experiência difícil é como um degrau na vida. Um degrau que nos eleva. Para subir um degrau, nós temos que fazer um esforço. Nós temos que usar as nossas forças, a nossa coordenação motora. Temos que usar a nossa habilidade para poder nos elevar. Então, nós temos que encarar as dificuldades da vida como esses degraus que nós vamos enfrentando de uma escada que nos eleva. Visto dessa forma, nós passamos a ter uma força a mais para vencer as nossas dificuldades, sabendo que elas vêm nunca para nos derrotar. Não há dificuldade que surja em nosso caminho que venha para nos derrotar. Não existe isso. Em cada experiência difícil da vida, ou desafiadora, o que nós temos é uma experiência para revelar a força nossa, alguma capacidade que nós temos. E eu comecei falando da evolução do homem justamente para fazermos esse paralelo agora. Nós enfrentamos como espécie nesse planeta tantos desafios, mas que ela nos fez o quê? Encontrar cada vez mais situações melhores a partir dessas dificuldades. Assim deve ser para nós cada desafio existencial que nós tivermos, cada problema que nós encontrarmos na vida. Eles não vieram para nos derrubar, eles não vieram para nos castigar. Não são experiências que vieram para nos fazer nos sentirmos fracos, incapazes. Elas vieram para despertar as nossas forças interiores. Elas vieram para que nós pudéssemos superar algo dentro de nós. Observemos que cada experiência difícil que nós experimentamos na vida, ela está relacionada com alguma imperfeição nossa. Ela está relacionada com alguma coisa da nossa personalidade. Porque o que me fere, nem sempre fere o outro. O que me machuca, nem sempre machuca o outro. Tem coisas que são muito bem toleradas por uma pessoa e por mim elas são intoleráveis. Então elas têm a dizer algo a mim. Cada experiência difícil, ela tem que me revelar algo a respeito da minha pessoa que precisa ser transformado. Muitas vezes nas provas difíceis do mundo material, que nós temos grandes carências, que nós não podemos fazer tudo aquilo que nós gostaríamos, nós estamos ali para aprender a termos a simplicidade de espírito, a desenvolver a humildade, a percebermos que nós podemos buscar outras realizações que não são aquelas que o dinheiro nos propicia. E o ser humano, ele tem um potencial tão grande, tão magnífico, que há pessoas que absolutamente sem nada material conseguem realizar grandes coisas. Elas não têm nada de si próprias, mas elas são capazes de conduzir situações e atrair para junto dela todos aqueles que vão colaborar com aquilo que ela não pôde fazer. Então essa pessoa está desenvolvendo uma grande capacidade que é de articular, liderar, coordenar, atrair situações boas para a sua vida. Então nos cabe descobrir em nossas vidas o que o nosso sofrimento tem a nos dizer. O que ele tem a revelar sobre nós mesmos. O que ele pode nos ensinar. E acreditem, cada experiência desafiadora tem algo a nos ensinar sobre o que nós somos. Tem algo a revelar o que nós realmente somos. Porque nós temos uma ideia, em decorrência da nossa condição de espíritos encarnados, que nos leva sempre a fazermos e a criarmos uma ideia a respeito de nós que é ilusória. Nós não nos conhecemos verdadeiramente ainda. Nós ainda não sabemos realmente quem nós somos. Nós estamos encarnados também para nos descobrir, também para nos revelar. É como se nós tivéssemos sido conduzidos a uma vivência aqui, em que nós vamos, como se estivéssemos num teatro, encenando uma peça, encenando ali um papel, em que vamos, aos poucos, aprendendo exatamente quem é aquele ser ali, quem é aquela pessoa. Por isso que a nossa percepção, a nossa compreensão, ela é bloqueada. Por isso que nós não podemos lembrar de tudo que nós trazemos das outras vidas. Por isso que nós não podemos lembrar de tudo que aprendemos na vida espiritual. Porque nós viemos nas condições melhores de vida que nós poderíamos ter, com as melhores pessoas e no melhor lugar. Nós hoje vivemos uma crise no nosso país que nós não gostaríamos de viver, mas nós estamos no melhor país que nós poderíamos reencarnar nesse estágio de evolução que nós estamos. Não há terra melhor no mundo do que essa. Não há população para nós convivermos melhor do que essa que nós chamamos de povo brasileiro. Porque aqui está sendo revelado o que nós somos realmente. Da nossa insatisfação, da nossa intolerância, da nossa tendência ao radicalismo, da nossa tendência a uma insatisfação. Nós estamos sendo revelados a todo momento pelas experiências da vida. Seja como parte de um povo, seja como um indivíduo. Nós estamos nos revelando permanentemente. O problema é que quando nós ficamos fugindo das experiências difíceis, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos perdendo oportunidades. Nós vamos deixando de reconhecer o que nós precisávamos mudar em nós mesmos. E nós vamos partindo para outras experiências. E por já termos desenvolvido o espírito de fuga da dificuldade, nós tornamos isso um vício. A cada obstáculo eu fujo. A cada impedimento eu desisto. A cada problema eu mudo a situação. Porque eu não quero descobrir o que aquilo tem a me revelar. Eu não quero aprender com aquela experiência. É por isso que tem gente que, por exemplo, vai trocando de par na vida 2, 3, 4, 5 companheiros, companheiras, esposas ou maridos. Vão trocando por quê? Não conseguem aprender com aquela pessoa tudo aquilo que tem a aprender sobre si mesmos. E vão mudando de experiências. É por isso que tem pessoas que mudam de emprego a vida inteira. Não passam 2 anos no mesmo trabalho. Vão sempre pulando de experiência em experiência. Isso nos mostra que nós não poderemos fugir das experiências desafiadoras. Nós temos que estar presentes nelas por um tempo ainda maior do que aquele que normalmente esse espírito, essa tendência de fuga que nós criamos em nós, nos leva a pensar. Nós temos que estar dispostos a extrair o máximo das experiências que nós temos antes de desistir delas, antes de abandoná-las. Geralmente, se elas nos causam irritação, desconforto, um descontentamento muito grande, é porque nós temos a aprender aquilo. É porque aquilo realmente tem a nos ensinar algo. A nos ensinar a ter, por exemplo, paciência, humildade. Às vezes, aprender a trabalhar de maneira diferente. Tem pessoas que reclamam do seu emprego porque dizem assim, que não entende com o seu chefe porque quer fazer de um jeito e ele quer que faça de outro. Mas muitas vezes a pessoa não tem a competência de avaliar que o meio que ela faz ou a forma que ela faz não é a mais eficiente. O outro tem a sua razão, talvez, de querer daquela forma. Mas por orgulho eu não quero mudar a forma de agir. Eu quero continuar fazendo como eu acho que é o certo. E nós não aprendemos, por exemplo, a entender que as pessoas podem ter outras formas de ver as situações que são melhores do que as nossas, que são mais eficientes. E por isso que nós entramos em conflito com elas. Porque nós já criamos uma indisposição com o outro. Que muitas vezes nem tem nenhuma relação espiritual com essa pessoa. Muitos dos desafetos que nós encontramos na vida não significam inimigos do passado que retornam à nossa experiência. São espíritos que têm outra vivência e que nós nos negamos a conhecer essa experiência, a testá-la e perceber que eles têm formas melhores de lidar com as situações do que nós mesmos. E nós já criamos uma barreira, um impedimento. Então, o que nós faríamos nessa situação da vida? O que fazer quando diante de dificuldades, de problemas que nos levam a essa fuga, esse escapismo, essa tendência à desistência das experiências mais difíceis ou desafiadoras, o que fazer? É onde nós chegamos ao tema da nossa palestra, que é inspirada numa mensagem do Espírito André Luiz, que se encontra no livro O Espírito da Verdade. Hoje eu trouxe o meu. É a mensagem 35. O André Luiz, ele nos traz nessa mensagem exatamente inúmeras situações dessas em que nós fugimos, em que nós queremos desistir das experiências difíceis. E ele diz isso, que é o título da mensagem, o título da nossa palestra. Se você fizer força em cada obstáculo que nós enfrentamos, se nós fizermos um pouco mais de força no sentido de solucioná-lo, vencê-lo, de resolver aquele enigma, nós conseguiremos vencer aquele impedimento. Nós conseguiremos dar conta daquele compromisso, nós conseguiremos atender aquilo que nos parece impossível. Mas para isso nós temos que ter uma disposição realmente de vencer aquela situação. Mas não vencer nos impondo, não é vencer mudando o outro, mas é vencer mudando a nós mesmos. É vencer nos fazendo pensar que aquela experiência tem algo a nos ensinar realmente, tem algo a nos revelar sobre a vida e tem algo a nos mostrar que nós precisamos mudar em nós. Essa força nós podemos adquiri-la. Essa competência de vencer desafios na vida, ela é uma habilidade que nós podemos conquistar. Mas nós não a conquistamos se não descobrirmos o que em nós causa tanta rejeição àquela experiência. O que em nós faz com que aquela situação se torne um peso tão grande. O que existe em nós que nos torna tão assim refratários àquelas pessoas ou àquela experiência. E nós vamos descobrir isso de que forma? Primeiramente, reconhecendo que aquela experiência nos é devida. Que a sabedoria divina não nos teria conduzido às experiências de vida que nós temos hoje se não fossem as melhores para o nosso aprendizado. Ela não permitiria que um fardo superior às nossas forças nos fosse colocado nos ombros. Quando nós muitas vezes achamos que aquilo não é para nós, é impossível vencer, nós não estamos articulando, movendo essa força fantástica que é a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E é aí que nós começamos a falhar. É aí que nos falta força realmente. Porque quando nós começamos a achar que nós estamos aqui no mundo, largados, desamparados, sozinhos, por conta de nós mesmos, é aí que nos falta uma grande força, que é essa fé e essa certeza de saber que Deus está do nosso lado, que Deus nos dá sempre o melhor, que Ele nos oferece as melhores experiências, que Ele realmente nos propicia momentos de crescimento a cada momento da vida. Não para nos castigar, mas para nos trazer preciosas lições, valorosas lições que irão nos modificar. Nós não estamos em evolução, nós não estamos aqui para nos transformar. O que nos faria transformar? Veja como nós somos em situações muito confortáveis. Veja como nós somos em situações muito agradáveis da vida. Nós nos distraímos excessivamente. Nós permanecemos apenas usufruindo daqueles momentos. Dificilmente alguém para pensar no que precisa mudar de si mesmo quando tudo está bem na vida. Quando tudo lhe sorri, quando tudo lhe é florido. Num dia tranquilo, de paz, dificilmente a gente pensa nas grandes questões do nosso ser, nas grandes dificuldades. Nós queremos apenas aquele momento. Para nós, na nossa atual condição evolutiva, a felicidade constante, a facilidade constante, ela funciona como um entorpecente. Ele anestesia as nossas forças. Ele bloqueia o nosso potencial de transformação. Por isso que ainda precisamos dos sofrimentos. Por isso que ainda precisamos do desafio. Porque aquilo nos desacomoda. Aquilo nos faz sentir desconfortáveis e nos faz, de alguma forma, caminhar, nos faz buscar algo. O problema é que muitas vezes nós caminhamos na direção errada, na direção que nos vai fazer dar círculos e não naquela que nos leva a uma solução. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer realmente para superar essas dificuldades da vida e aprender com elas é reconhecer que elas nos cabem sim. Elas são experiências que nós buscamos. Seja nesta vida, pelas escolhas que nós fizemos, seja nas vidas passadas pelas escolhas que nós fizemos. Sempre a nossa vida é o resultado daquilo que nós criamos para nós. das ações, dos pensamentos, dos sentimentos e das palavras que nós emitimos permanentemente. A nossa vida, ela é transformada por aquilo que nós produzimos permanentemente. E hoje nós estamos criando a vida futura. Hoje as escolhas que nós estamos realizando está determinando quem nós seremos daqui a alguns anos ainda nesta vida e o que nós seremos no mundo espiritual e o que nós seremos nas próximas vidas. Por isso que é necessário nós pensarmos que ser humano nós somos. Nós somos uma pessoa realmente de bem? Somos pessoa realmente que carrega dentro de si amor, fraternidade, caridade? Porque é isso que nós vamos encontrar lá na frente se nós estivermos cultivando esses valores hoje. Nós somos pessoas realmente que nos compadecemos pela dor de todos os seres ou nós só nos compadecemos pelas dores daqueles que nós amamos? Se nós estamos ainda nessa condição, nós ainda seremos isso no futuro. Pessoas focadas apenas em si mesmo ou no seu pequeno grupo. Agora, se nós começarmos a exercitar essa forma de ver a vida mais ampla, será isso para nós no futuro. Nós estaremos convivendo com mais pessoas assim e seremos beneficiados mais por conviver com essas pessoas. Então, nós estamos hoje moldando a nossa vida. A irritação, o ódio, o rancor, o ressentimento, o desejo de vingança que eu cultivo hoje, ele está moldando a minha vida futura. Ele está criando ligações mentais entre a minha pessoa e inúmeros seres. Outras pessoas encarnadas e desencarnadas estão se conectando a mim em razão desses sentimentos inferiores que eu carrego. E eles muitas vezes estão me transformando espiritualmente, porque eles estarão moldando o meu corpo perispiritual, que vai trazer consequências imediatamente para o meu corpo material e para o meu corpo futuro. Todas as viciações do pensamento, aqueles pensamentos que nós não conseguimos revelar aos nossos melhores amigos, que não conseguimos falar nem para um terapeuta, aquele pensamento que nós não conseguimos nem falar, como diz na mensagem que a dona Neidinha leu, não conseguimos nem falar para Jesus, não conseguimos despir a nossa máscara na nossa oração para Ele, falando o que nós ainda sentimos, mas tudo isso é o nosso patrimônio do futuro. E Ele está moldando a nossa vida agora também. Então, tudo que nós estamos sendo hoje está fazendo aquilo que nós seremos no amanhã e no futuro mais distante. A nossa vida, ela está sendo construída por nós permanentemente e ela pode ser transformada a qualquer momento. A partir do momento que acende essa luz da consciência que nos diz isso não é bom, eu quero mudar, nós já temos o início da mudança. Porque nós já nos conscientizamos, já despertou algo em nós. Agora, como fazer essa força aumentar? Como fazer essa pequena luz se tornar clarão dentro de nós? Como fazer essa força tão pequena que nós temos ainda de transformar situações, mudar? Já falei que começa pela conscientização de que todas as experiências nos são devidas. Mas também todo o auxílio nos é devido também. Todo o amparo divino nós teremos se nós fizermos por merecer. E nós pedimos as coisas que nós precisamos como? É pedindo, é na oração. É na oração que nós vamos encontrar a força a mais que nós precisamos. Porque tenho certeza, as respostas virão. Tudo que nós pedimos a Deus vem, mas tudo que nós realmente precisamos. Assim como nenhum pai sábio dá ao seu filho coisas indevidas para a sua idade, Deus também não nos dá nada que é indevido. Por isso que nós temos que sair daquela ilusão que nos foi passada tantas vezes, que ainda hoje insistem em nos dizer: pede para Deus um carro, Ele vai te dar. Pede para Deus a casa bonita que Ele vai te dar. Quando Jesus disse que Deus nos daria tudo em oração, não era dessas coisas que Ele estava falando. Porque para Ele, isso é o mínimo. Isso é nada. O tudo para o Espírito superior, o tudo para o Espírito que está em harmonia com a lei divina, o tudo é tudo que nós precisamos para o nosso ser real, que é um ser espiritual. Aquilo que nós precisamos realmente mudar em nós. E pedindo a Deus, Ele vai nos dar caminhos, vai nos dar as experiências e vai nos dar as oportunidades de transformação. E confiando em nossas forças e no amparo divino, nós certamente receberemos as condições de solução dos nossos problemas. Mas para isso é importante que não percamos jamais a nossa fé e a nossa esperança. Porque são elas que vão nos dar a força de a cada dia enfrentar cada obstáculo e sairmos vitoriosos de alguma forma dessas experiências. Muito obrigado a todos. Tenham todos um excelente domingo e uma semana iluminada para todos. Muito obrigado.